Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos, o intervalo foi rápido, né? Que bom que você permaneceu aí para essa segunda parte. Acabamos de rezar o terço da misericórdia e agora vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Nessa hora da misericórdia, você tem divulgado? Tem falado para os seus amigos, para as suas amigas? Evangelize, viu? Quantas emissoras todo dia estão transmitindo? Aí que você precisa ser um evangelizador. Filhos, filhas, Deus tem certamente uma mensagem especial para nós hoje. Mas hoje, vamos escutar o que já foi uma graça recebida e foi deixado na plataforma. Escute. Eu moro em Paranavaí, meu nome é Terezinha Cardoso. Eu tive uma grande graça na Nossa Senhora das Graças, que o padre pediu que cada mãe que quisesse ter seus filhinhos, que botasse a mão no seu ventre. Como minha filha estava na escola, me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora das Graças e pedi que ela intercedesse a Jesus para minha filha, que assim como ela carregou o menino Jesus no colo, colocasse um filhinho perfeito no colo da minha filha, pois 9 médicos diziam não, mas a Nossa Senhora disse sim. E dia 16 de junho nasceu Maria Vitória, perfeita e saudável, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Jesus e a Nossa Senhora das Graças, a nossa intercessora. Obrigado, Jesus. Deus abençoe, querida, você de Paranavaí, que nos acompanha pela Rádio Paranavaí. 9 médicos disse não, mas Nossa Senhora disse sim. Que bonito isso, né? Não por acaso nós estamos em plena novena de Nossa Senhora do Carmo. Que Nossa Senhora os abençoe, viu? Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. E o texto de hoje, Mateus 11, 25 a 27. Desafiou-me a exigir. Resposta de sim ou não. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te bendigo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus hoje dá uma invertida geral, hein? Porque ele diz que as pessoas tidas como sábias e doutas perdem para os pequeninos. Os sábios pensam em poder conhecer a Deus. E quando pensam isso, correm o risco de criar um Deus próprio, a sua imagem, a sua semelhança, com toda a limitação humana. Já os pequeninos não. Eles dependem de Deus, confiam em Deus. Filhos queridos, aqui nada tem a ver com condição social econômica. Sábio e pequenino, aqui não tem nada a ver com rico e pobre. Aqui, sábio é quem acredita só em sua própria inteligência e capacidade. Pequenino é aquele que reconhece ser criatura e reconhece o Criador. Peçamos a Deus: Senhor, ajude-me a fazer pequeno, para que pequeno, frágil, eu possa repousar em tuas mãos, como uma criança nas mãos de seu pai. Senhor, fazei-me pequeno. Venho te falar, meu Deus, não tá fácil carregar a minha cruz. A ferida que não sara, a angústia que não passa. Tento compreender, Senhor, mas teu silêncio só aumenta minha dor. Filhos queridos, não ligue se eu chorar, Senhor, porque os pequenos choram. É um jeito humano e frágil de crer num Deus do impossível que tudo pode. Ah, Senhor Deus, eu quero crer no impossível, Senhor. Eu quero crer sempre, sempre, toda a minha vida. Que teu poder é infinito, Senhor. Ah, isso eu tenho certeza. Filhos amados, povo de Deus, eu estou vendo ali quanto testemunho, milagres acontecidos. Estou vendo agora Eliane Francisco Beltrão. Obrigado, meu Deus. Ontem eu deixei um e-mail chorando. Hoje estou aqui louvando. Louvado seja Deus. Está ali no site, dá uma olhada. Creia no Deus do impossível. Mas teu silêncio só aumenta. Abençoe a roupa dos enfermos, as fotos de família. E olha, essa água que eu vou abençoar, beba. Dê para sua amiga, seu vizinho, teu familiar quando chegar em casa. Abençoai, Deus do impossível, a água, todos os objetos, as fotos de família, a carteira de trabalho. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Que a bênção do Senhor fortaleça a todos. Sei que o teu poder é infinito, Senhor. Que teu poder é infinito. E é por isso que te louvamos. Faça-nos pequenos, Senhor, para que possamos buscar em Deus o tudo de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.